Que desça para 2000 via chegada, identifique por gentileza. Comandante 05 Salvador, como copia? Cheque na 198. Zero cinco Salvador em 198, como copia? Positivo, mantém 198, está livre de desce, forma estabilizada. Portugal 02 here, airborne at 211, contact now control 19 decimal 35. 11935 at Portugal 020, bye bye. Bye. 0 airborne from Salvador, we are requesting to maintain this heading to avoid weather. Okay, Portugal 020, climb 350, pouca de mar. 350, we are requesting to maintain heading 105 to avoid weather at Portugal 020. Okay, clear, the avoid weather. After fly jump position. After weather, direct to jump position at Portugal 020. Thank you. Ok, boa noite, identifique, desça para 2000 na chegada com 1015. Meia, 3-4, identifique e deixa para 4.000 pés na chegada. Mil. Hoje. Portugal 020, call receipt 12545. 12545, Portugal 020. comuniquei com a torre de comando, 2862. Salvador de voo 805. 805, muito boa noite, eu tô no visual, repasse para o trem baixado e travado. Já baixou pra lá. Tem livre pouso na 10, o vento agora é de 130 graus com meia dúzia a nós. Mete livre pouso, voo 805. 714 da Gol, identifique desse para 50. Certo, Gol, 6258 da Oxe, identifique desse ao 060. Dois livre LS, informe estabilizado. Camarista 0, LS da 10, 643 para 2000, reduza para 210 nós. 805 no sol aos 26, livre à direita, prossegue Alfa Juliette pro 01. 1862. Chame torre 1862. 1862. No, 1643, informe estabilizado. Confira bem. Informe estabilizado, voo 1463. Informe estabilizado, voo 1463. Pouso na 10, o vento agora é de 1,50 graus com 7 nós, 3,52. Estabilizado, pouso na 10, 3,52. Chame 62 para 2000. Aproximação, número 2 para pouso, Identifique, por gentileza, o número 06, desça para 3.000 com 1.015. No solo agora é os 3.1, livra direita, prossegue via Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette, posição 07. 643 da Gol, tem livre pouso na 10, o vento é de 1,50 graus com 5 nós. 1643, pouso 3, a posição 0. 643 da Gol, no solo agora aos 34, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette para o 04. Estabilizado no ILS 100 e o voo 9714. Chame torre agora, 18.6. 18.6. 18.6, é isso? Isso, 18.6. O 6258, informe estabilizado. Comaré, 6258. Vai passar o externo, tem baixo trabalho. No 714, muito boa noite, tem livre pouso na 10, o vento agora é de 1.50 graus com 5 nós. Livre pouso, pistão no 0, gol no 7, ou no 4. Um, 3226, com a Bravo, identifique, prossegue em descida para 4 mil de pés. Q3891, identifique, deixe mantenha 0,50. No 714, no solo agora aos 38, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette pro 02. Alfa Juliette pro 02, no voo 1714. É a 04. Oxe, 258, estou no visual, pode encontrar embaixado, travado. Sim, 258.